Tá 3198, muito bom dia. Eu tô no visual, tô autorizado pouso na 10, o vento é de 150 graus com 10 nós, check trem. Ativo livre pouso na 10, mas nada bom, filho. Tá autorizado até a Oscar, reporta pra ingressão no site, Julie. Azul 407, acionando identificação, autorizada a chegada Bonf, descida para o nível de voo 060. Autorizado 060, 407. Podemos voar pro ar Bonf do 407? Afirmo, Azul 407. Modo Bonf, 407. Web 5728, ação de identificação, autorizado chegada a Mari, deixa para o nível 050 da presente voitada. Presente está no centro do COP 50, autorizada Mari 260. Mantém escuta e aguarde, 260. Você está indo, por favor? Tuca. Lima, Lima Fox, a presente voa a Lagoinhas, descida para o João Zé Cazero. Lembra 140, chama Recife 1245, alterna 12685. Então no zero, curva esquerda, saída Pulca, transição Caju. Controle 119-35, transponder 5119. Autorizado, 390, 48, para 10, sobre esquerda, na Cuca, Caju, 19, 3, com controle, 1, transição de bola 260. Bola 260, com 3 metros corretos, estamos prontos para possível adicionamento. Vai chamar o 260. Chamar o solo da zona 98. Afirma, 02129. 02129. Bom dia, Zigol 1738, da Lima, destino para 170, na frente de Pavone. Bom, 1738, ação de indicação, autorizado chegada a Mário, desça para New João 080. 080, chegada a Mário, Zigol 1738. Trip 5595, chama Recife 1251, alterna 133, decimal 25. 1251 e 13325, confirme. Afirmativo, Trip 5595. 595. Azul 4207, adição para 2509. A Beberapa está autorizando até a Oscar, reporta para ingresso na 7. Autorizando alinhar e manter, reporte pronto para decolagem, Julie. Controle azul 4207, poderia ficar um pouquinho à direita? Por qual a PRO e por quantos milhas azul 4207? Seria PRO 230 aí, mano. 100, azul 4207. O F5728, desse para 2000 pés, ajuste 1016. Azul 4207, desse para 3000 pés, ajuste 1016. 3106, azul 4207. Colagem da 17, data de 1950 graus, 1019. 2509, descendo para o nível de voo 060. 250 para o 060, voo 70. Papá, papá, Lima, Lima, Fox, descida para o nível de voo 050. 050, Lima, Fox. E para 10, tá ok? Se eu puder agilizar para poder fazer a curva à esquerda para o corredor forte, melhor para todos. O azul 4207, sua veturação mantém a presente PRO até a magnética 130 de Simbra. Mantendo PRO até a 130 de Simbra, 4207 do azul. Alfa Vitor Juliette, decolou agora aos 07, 11935, controle. Estando para a frequência agora, 11935, Alfa Vitor Juliette. 119 decimal 35. Dura Bamber Alfa Lima, deu no 7, reporte pronto para decolagem. Boa, 270, Skull Cadend, Sunset Level 070, bom que é level. Avatango, Alfa Vitor Juliette, mantenha as condições visuais, no meu pé, corredor a 7. Mantenha as condições visuais, no meu pé, corredor a 7, Alfa Vitor Juliette. Houston Bravo tem livre decolagem da 197, venta de 1,40 graus com 10 nós. No 738 em redução para 2009. Para 2009, perfeito. Azul para 207 para curso localizador com voa esquerda na proa 150. Proa 150, 4207. 5728, livre MS, posto estabilizado. Estabilizado. Azul 4207, desça para 2 mil pés, ajuste 1015. 2 mil pés, 1015, 4207. Papá, papá, Lima, Lima Fox, desça para 3 mil pés, ajuste 1015. Com 1738, descida para 4 mil pés, com ajuste 1015, número 4 para aproximação. 4015, número 4, 1073. Go 1270-0050. Índio November Alpha, controle 119.35. 119.35, quanto é o regresso do November Alpha? Até. Gol no 260. Prossiga, gol no 260. Dado 8, pronto para o funcionamento. Gol 1260, livre e possível funcionamento, campeão para táxi. Vai para o táxi, 260. Azul 4207, livre LS, é posto estabilizado. Como localizador, de volta, 4207. Aguarde para a troca de frequência, Azul 4207. Pode. O gol 1738, vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 020, o limite é a magnética 080 de Simbra, em redução a 1709. 020, para 170, está pela 177 de Simbra. Alô, Salvador, bom dia, Papa Romeo, Índio November Alpha, proa de buraquinha no meu pé. Papa Romeo, Índio November Alpha, mantém as condições visuais, um corredor forte. Corredor forte na sua escuta, Índio November Alpha. Again, go 1270. To the aviation, go 1270. Go 1270, after the aviation, fly ahead, pillow position. Azul 4207, completa final LS, torre em 1 no 8, decimal 6. 2,6, decolagem, obrigado. Papa Lima Lima Fox, disse que para 2 mil pés, altitude 05, autorizado sinal ELF, é posto estabilizado. Rotará 2 mil Lima Fox. Bom dia, 4207, continue a aproximação, aguardando pica livre. Valeu. No 738 para o curso localizador, curva direita na proa 050, descida para 3 mil pés. Descida para 3050 para o localizador 735. Lima Lima Fox. Redução para 1709. 1709. 0 autorizado, o táxi ainda. Vamos esperar da pista 10, estamos em torre 118, decimal 6. Ajuste altímetro 10, 15. Parte índia, torre 186, gol no 260. Solo WebJet 5728, livrando instruções. WebJet 5728, autorizado a ingressar na Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa reportará antes da Juliette, obrigado. Pouso na 10, está baixado o trabalho, com 2728. Localizador, tem mais uma foto. Papá Lima Lima Fox, completa final LS, torre em 1 noite, decimal 6. 2 meses. Voo no 738, descida para 2 mil pés, livre LS, reporte estabilizado. 2 mil, reporte estabilizado, 738. Senhor Salvador, passando o sistema de evidência. Dia, continua a aproximação, aguarda na outra direção para pousar, número 2 para pouso na aeródromo. Gente, se possível, faz para a direita da seta. Ok, eu vou. Você vai. Reporta no marcador externo que, devido ao sequenciamento, eu tenho que checar o que existe essa possibilidade. Doce. Go 127 clearing form, deviation is done. We are flying direct stability. 107 vai fazer uma base curta para final da 107, por gentileza. Reporte curta final da 107. Para final 107. Objeto 5728 aproximado da Juliette. Objeto 5728 autorizado a ingressar na Juliette, posição 09. Juliette 09, obrigado. Voo no 260, mantenha o ponto sério e aparte. Vai manter o ponto sério no 260. Voo no 260, ali mantém, fica 10. Ali mantém 10, no 260. Azul 4207 no solo 107, livre direito ou no 21.9. 219 livrado, pode vir, obrigado. Azul 4207, boa tarde, autorizado a ingressar na Alfa, Juliette, posição 01. É, pela Juliette, vai pro 01, 4207. 07, Beta Dilma, 50 graus, com 1119. Gente, tá baixado, travado, ele pousa na 7, Lima Fox. Siga o guardião 01. Aí, Colégio Santa Juno, 50 graus, com 11 nós. Beleza, Colégio Santa Juno, 260. Sobe. Salvador, gol no C32, estabilizo. O 738, completa a final ILS, torre em 1 noite, decimal 6. 1 noite, 6, bom dia. Salvador, bom dia, o gol no C32, estabilizado na final do ILS, dá 1-0, baixar de checar. No 738, continua a aproximação, aguardando, está livre, aeronave da companhia, gente, vamos lá. Aguardando, gol no 738. Oh, 1270, descent 2000 feet, connate 1, correction, 10,000 feet, connate 105. They're down to 3000, go 1270. Siga o guardião 02. 0. Autorizado, parte 5, até a próxima. Confirme o vento para 1738 a gol. 1738, vento agora de 140 graus, com 11 nós, tem livre pouso na 10. Livre pouso, 738. Golo 260, decolou aos 20. 1212, não. Correção. 11935, controle. 1935. Bom dia, bom no 260. Confirme para o controle? É o gol no 260. Gol 260, contato radar na decolagem, sul para o Neujo 390, saída Cuca. Cuca 390, subindo no gol 260. 3000, now I have totally, we are totally visual, visually reference, go 1270. Go 1270, descend 2000 feet, connect 1015, clear to ILS final report established. Okay, clear down to 2005 back and establish. Através Paris, ingressando Ser Lagos, Vitorino da Juliette. Vitorino da Juliette, reporto na rotatória. Reporto na rotatória, Juliette. Zero 01, reposta no parque de Pitaçu. Guardião 02, reporta a farol de Itapuã, por gentileza. Sabe, eu chamo a LSGO 1270. Gol 1270, complete now, final ILS, tower 118, the small peak. Thank you, buddy. 38 no solo 22, livre à direita no 21 decimal 9. 219. Salvador, bom dia, bom 732, livrou na foto. Volta 73, autorizado ingressando a Alfa Juliette, posição 05. Alfa Juliette para 05, 75. A torre é o gol 1270, ele é da 10, embaixo de trabalho. Gol 270, torno visual, tem livre pouso na 10, venta de 150 graus com 119. Ok, livre pouso na 10, gol 270. Zero, we have Lima. Nova Zulu 701. Skoke then descend to level 08050, my arrival. My arrival descending now to level 050 identity. Level 0501. Rotatória, Vitorino de Juliette. Vitorino de Juliette, torre 1 noite, decimal 6. Boa noite, minha Júlia. visual com tráfego no marcador externo? Após a passagem do mesmo, você vai seguir a retaguarda direto para o pátio do Graia. O vento é de 140 graus com 10 nós. Gora 270 para informação, no farol de Itapuã temos um helicóptero da Polícia Militar. Vai prosseguir a retaguarda do senhor prosseguindo para o pátio do Graia. Ok, estou correndo aqui no Chiquet. Informo também, tá cheio de urubu aqui na final, em várias altitudes. Muito obrigada pela informação, eu vou reportar, tá ok? Sim. Sou instalador Vitorino e Juliette na rotatória. Vitorino e Juliette, processo final da 17, muito bom dia. Bom dia, processo final da 17, Juliette. Eurojet 701, can we maintain our own speed, please? New 2 maintain high speed, China Resolute 701. Muito obrigado, China Resolute 701. Seja do Zapo, do Alcantara Visual, Guardião. 701, Torre 1 de comando, 1-9, decimal meio. Guardião 02, me escuta? Guardião 01, reporta farol de Itapuã. 01, reportará farol de Itapuã. Final 3 milhas, Vitorino e Juliette. Vitorino e Juliette, tem livre pouso na 17, vento é de 140 graus com 9 nós. Para informação, tem um helicóptero da Polícia Militar prosseguindo para o pátio do Graia, não irá interferir com seu pouso. Gol no 270, no solo 26, livre à direita no 219. Direita 219, 1270. 01, processo direto para o pátio do Graia. 02, direto para o pátio do Graia. Guardião 01, na escuta. O 01, na escuta. Por gentileza, o senhor prossegue direto para o pátio do Graia. Afirmo, pátio do Graia. O vento é de 140 graus com 9 nós. Informação de tráfego, tem um Guardião 02 prosseguindo para a final do pátio do Graia e o Vitorino e Juliette na final da 17, ok? Reporte solo controlado. 72, tráfego, cobrar no solo controlado, Guardião 01. Guardião 02 no solo controlado 27, até a próxima, obrigada. Alpha Zulu 701, after top position, we send 2,000 feet, QNH 105, clear to ILS, report established. After ETAP, descend to altitude 2,000 feet, QNH 1015, confirm and press the ILS approach X-ray runway 10. Juliette no solo aos 28.